Ceará pode prosseguir via, após via Alfa, até o ponto de esperadão no 0, na Charlie, lá chamará a torre em 1, no decimal 13, disto no 0, no 4. Afirmativo, está ingressando, agora 02. Portão 9, por favor. Voo 1764, mantém a posição. 7. Confirma que chamou? Confirmo. TAM 8002, pushback acionar, portão 1, por favor. Autorizado, portão 1, autorizado, chame táxi. Ah, sem parar, TAM 8002. O número é 02, seu portão 01. Mantém a posição, ele é com o Renal, o 01 está ocupado. Solo Object 6708. Você. Confirma a posição da aeronave para a gente dar passagem. Portão 04, objeto 6708. Manete 300. Prosseguir até o 4, Juliette, o objeto 6708. E até o 4, PA Juliette, 6408. Pronto, é o Guará 02. Vou prosseguir após a Webjet via Alfa Charlie até o ponto de esperadão 0, Guará 02. Ciente, Guará 02. Apenas para esclarecer um pouco da confusão, o Guará 02 estava na Delta e o Solo orientou que nós aguardássemos a passagem das aeronaves no táxi. Então nós ali aguardamos e acredito que a prioridade seria para a nossa decolagem, porque a outra aeronave iria para o pátio de estacionamento. E uma vez que ela está agora até lentamente no táxi para o estacionamento, acredito que a nossa passagem deveria ter sido prioritária. Ok, agora você tratava de aeronave que já estava autorizada. O táxi já estava na taxiway, ok? Ela já estava na taxiway. O senhor é que iria entrar na taxiway. Então, por isso foi dada a passagem como normalmente é feita aqui em Salvador, sempre sem problema. Afirmativo. E depois da Webjet ter passado pela Delta, foi mandado que ela guardasse a aeronave na Delta, quer dizer, isso já tinha ocorrido. Assente. Ela no domingo? 12685-3084, bom voo. Chama 5? Afirmativo. Portão 5 autorizado, voo no 764. Sente, ele puxa seu metro bom no 764. Que Alfa Tango sobe para o 470, ou desce 430 em Libra no fim. Relativo. Vale o estádio, então. Espera, pronto. Guará 02 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Eu estou Fox Drop Tango, 02, o vento 180 graus, 10 nós devido à colagem, pistão 0. Iniciando, agora 02. Na 2 miles, oposto da Adjust 1, maintain level 370.738. Climb 360 and come back. Pega a distância e gol 1010, formação de tráfego, 11 horas, 20 milhas, uma posta, atenção 360, espera na avião Golf, pique uma foto 4. 3603, já pega a chegada mar e desça nível 1503, 603. Controle de Salvador, Guará 02. Guará 02, contato radar, decolagem, suba nível 260, saída Gole. 260, Gole, Guará 02. Voo 764 para o táxi com 87 a bordo, 3 horas e 50 até na Confim. 1764, alisado táxi, Juliette, Alfa, teu ponto de espera da 10, lá chamar a torre 1 no meio decimal 3, ajusta no 0, no 5. O táxi via Juliette, Alfa, 183 lá, ajuste 1500. Boa. Para o táxi, o TAM 8002, 144 a bordo, 3h46, alternando Guarulhos. 144, 346, Guarulhos, o TAM 8002, prossiga o táxi via Alfa, passando Juliette, Alfa, tem um ponto de espera da 10, lá chamada a torre 1 no 8.3, ajuste 10, 15, número 2 no ponto de espera. Com 1015 no altímetro, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chegando lá em pronto, chama 183, é o número 2, TAM 3, aliás, 8002, boa noite. Então, Salvador está 3897, boa noite. Agora autorização. Está 3897. Para Guarulhos, 340 será coordenado. Excelente. Bono 601, copia? 601, copia. Salvador Galeão 360, Upper Zulono 4, decoladão 90, curva direita, subida da El Transão Blaze, código 5445, frequência do controle 1119, decimal 8. 360 aprovado, Galeão, pela Upper Zulono 14, decola da 10, da El Blaze, com a primeira curva direita. 5445 transponder e 198 controle, 601. Correto, 07 ao portão, chefe para o pushback acionamento, voo na 601. Sim, mantive no 07, chama lá. .3603 está restrito inicialmente ao nível 130. 130, .3603, restrito. Está 3603, pago tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 120, Alfa Tango 72 a trip. Tem gente que mesmo te quer, 897, copia. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, 340, aerovia Upper Whisky 50. Decolada no zero, por direita, subida da El, transição de NER. Código 5447, é o código? Controle Salvador em 1,9, decimal 8. Fiat, 340 autorizado, Upper 50 para Guarulhos. Saída da El de Né, curva direita, 5447, transponda de 98 ao controle 3897. Correto, 02 ao portão, chefão para o pushback acionamento. Vai reportar. Solo 601, tá pronto no 07 pro espectramento. 30, time táxi. Chamada táxi, 601. Boa noite, é o TAN 3560 com a informação Alfa, cruza 130. 560, aciona a identificação. 560, identificou, perdeu contato com o centro, 3560. TAN 3560, autorizado chegada MAN, desse mantenha nível 070, reduz a velocidade para 250 nós, TAN 3560. Para reduzir 250, a possibilidade, senhora, de voar Duna 3560. Tive o número 3 para aproximação, voe na proa de Amanta 3560. Ok, Aman 3560. Mantém pistão no zero, tá? 8002. Última 3603, informe de cada. 3603 está com 2809 agora. Reduz a velocidade para 2509, são 3603. Iniciando a redução 2509, 3603. Dois, chama agora Centro Recife, 1288, até N1 3325. 1288, 3325, Guará 02. 764, decola 07, controle 19, decimal 8. 19,8, igual no 764, boa. Controle Salvador, boa noite, igual no 764. 764. Contato radar na decolagem. Turma tem a nível 360 na saída Gole. 360 Gole, gol no 764. Eu quero identificar com a quantidade de subida 2.0, Guará 02, existe uma cerrada. Toyota 8002. Prossiga. Informo que estamos recebendo interferência da frequência do controle em 183. Está recebendo a frequência do controle? Ah, ou centro, um dos dois, mas a gente acabou de ouvir uma vetoração aqui nessa frequência. Às vezes a torre João Pessoa também entra na nossa frequência aqui, tem um batimento de frequência. Está livre de sua decolagem, o vento de 190 graus, 8 nós. Positivo, iniciando o 8002. 1273, autorizado ILS em Clyde, e após pelo, desça para 2000 pés, que negar no 0, no 5, rapaz estabilizado. Autorizado ILS em Clyde, após pelo 2000, agora no 273. Desce, mantém a nível 050. 050, 3603. TAN 3560, vitoração para sequenciamento, curva à direita, proa 150. Seu limite é a radial 260 de Salvador, TAN 3560. Desce para nível 060. Ok, 150, limite 260 de Salvador, descendo para o 060, 3560. Controle 19, decimal 8. 19,8, tá 8002. Boa noite. Boa noite, controle Salvador, tá 8008. Passa 1400 pés. 8008, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da El. 360 na Dael, só confirmando 8002 da TAM. Sim, te afirmo, TAM 8002. No 764, vetoração para separação, cruza à esquerda para o A240. Após cruzar o nível 170, caso de falha de comunicações, reassuma a navegação, vou indo para o Adelfito, gol no 764. Sim, sim. Esquerda 240, após o 170, direto ao Fito, 764. Controle até 8002. 8002, prossiga. Precisa voar direto na proa de Dael, tá? 8002. Inicialmente mantém o perfil de saída, tá? 8002. Mantendo o perfil, 8002. Da 3175, prossiga. Tem um ótimo voo e bom domingo. E aí, obrigado igualmente. 3 para sequenciamento, mantém a presente proa. Ai, ela é. Mantém a presente proa, tá? 3603. Sequenciamento. O limite é o curso localizador, TAM 3603. Desce e mantenha nível 040. 040, limitado pelo LOC, mantendo a proa 3603. 06, livre acionado. Confirme pessoas a bordo, destino, prox, tá? E piloto comando. Voo no 764, chama agora Centro Recife, 1288, alterne 13325. 1288, 13325, voo no 764, boa. Corredor Sul, corredor Chefe, centro. Podia, confirma, pousa, volta pra pouso Salvador. Voo no 764, senhora identificação, subanem de voo 360, vigilância, tráfego 12 horas, voo 3 milhas, rumo sudoeste, passando 175 e subindo 260, eco 3560, curva agora esquerda, proa 100, seu limite radial 260 de Salvador. 100, permanece limite 260, 3560. Desce, mantém a nível 050, tá 3560. Vai descer para o 050, 3560. 240 graus, 08 nós. Precisado alinhar, decolar, pista 10, gol no 601. 3603. TAM 3603, reautorizado 3000 pés, QNH 10, 15, reporte estabilizado no curso do localizador, TAM 3603. 3015, reportado no curso do localizador, 3603, é o número 1 na aproximação? Número 2. 3603. TAM 3603, inicie redução para aproximação. Iniciando 3603. Controle de Salvador, boa noite. Papa Tango, Índia, Mike Alfa, ciente da informação Alfa. Solicita descida. Papa Tango, Índia, Mike Alfa, informe, está com o transponder acionado 5491. Afirma, ativo, 5491 no transponder, Índia, Mike Alfa. Sim, de autorizado, chegada à mão, senhor, identificação, desce e mantenha 3000 pés e... Desce e mantém a nível 050, Índia Mike Alfa. Desce e mantém o 050, acionado a idêntico, Índia Mike Alfa. Em 603, para separação, mantenha a presente proa. Seu limite agora é a radial 300 de Salvador, então 3603. Então retornando para a proa, limitado pela 300 de Salvador, TAM 3603. Estabilizar o localizador, gol, gol no 273. 3603 para o localizador, direita, 130. Direita no 30, desce para 2000. Autorizado, 2000 pés, gol 3603. 3000, comprou 130 para o localizador, TAM 3603. TAM 3560, reduza a velocidade para 170 nós, curva esquerda, proa 050. Reporte estabilizado, desça para 3000 pés, TAM 3560. 050 reduzindo, descendo para 3000 pés, 3560. Bom, 273, chame Torre 1 no 8, decimal 3. 23, obrigado. Boa noite. Boa. 01, sua decolagem foi aos 15, controle 19, decimal 8. 19,8, vou no 01, boa noite. Torre, confirma para o caçador, decolagem sentido no 0, autorizada? A decolagem da 17 com proa sul, hein? Afirmativo, já iniciado. Afirmativo, considere fora do solo aos 1,6, intercepte o corredor axé litoral, chame controle 19, decimal 6 dúzia. 79, meia dúzia para o caçador, 06. Vai interceptar o localizador? 8002, acionar a edificação, subindo de voo 3600. Afirmo, então 3603, desça para 2000 pés, que é legal no 05, reporte estabilizado. 250, 2000, reporte estabilizado, 3603. 3560, reduza a velocidade para 170 nós, desça para 3000 pés, que é legal no 015. Para sequenciamento, manterá presente proa TAM 3560. Ok, então vai manter a 050, vai overshotar o lote 3560 em descida para 3000. Ou no 7600, sobre o manter 400. A 9363, oceano de edificação, mantém nível 400 de vigilância, está presente o evento coletivo. Controle, boa noite, caçador 06. Caçador 06, mantém o corredor axé a 500 pés e forma destino. Vai manter o corredor axé até o centro de convenções. Após, regressa pelo mesmo corredor até Itapuã, na escuta do controle, mantendo 500 pés. A gente mantém a linha do litoral, minha escuta, passa do 06. 06. Guará 02, qualquer centro. Guará 02, qualquer centro, ensina. Prisou, TAM 3603. TAM 3603, completo sinal LS, Torre 1 no 8, decimal 3. 23 para a Torre, 3603. 3560 para o localizador, curva direita, proa 130, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 130, 2000 pés, reportaremos. 3560. Travado. 3603, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardar 3603. Seu solo 18, direita, 219, solo. Direita, 219, obrigado. Boa noite. Solo gol no 273, livrou na escuta, boa noite. Boa noite, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette para o 06, gol 19, 1273. Táxi TAM 3897, 221 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Chegada a Man, QNH1 no 015, Índio Michael. Autorizado 3000 no 015, chegada a Man, Índio Michael. Uno 601, Centro Recife, 1288, alterna 13325. secundária, 325. 3325, voo no 601. 3325, secundária, 601. 17 das condições. Qual a hora do plano? 45. Sim, então um pouco cedo, o seu plano se encontra conosco. Assim que o plano chegar, irei correr na consciência e pagar a sua autorização. Mantendo minha escuta. Tá bom, tô guardando, obrigado. Seu 3, 3, 5, 6, 0. Ouro 601, na senhora de estação, subanil de voo 340, extremamente vigilante. Ouro 601, subanil até 380. Salvador, boa noite, é o TAM 3560. 3560, continue a aproximação, cheque o trem e aguarde a autorização de pouso. 3560, aguardando pista ali. Boa noite, 89, senhora de estação, matéria de voo 3800 de lança. 19. Boa noite, 776, informe mais para o levelamento. Salvador 3897, uma chegada 10, pronto, sente o trânsito. Sente, mantém a posição. 3560, cheque o trem, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão 0, 3560. Gente, o estacionamento, o 06, senhora, tem intenções de se afastar um pouco aqui do litoral, sentido paralelo, sem interferir com a rampa do ILS, na escuta do controle? Escaça 206, mantenha a minha escuta constante e aguarde autorizado a paralela e mantenha a escuta para autorização para ser retirada final, 10, caça 206. 06, ciente. Autorização Guarulhos? Guarulhos 36 será coordenada, aguarde. Você escuta. 219, só. Então, está remetendo ou confirma? Está certo. Ok, remetendo.